humildade e prudência. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã, e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Lucas 13:33. Deus nos deu a promessa da redenção, da futura ressurreição e da vida eterna para todos os que receberem pela fé o testemunho do seu Filho, de Jesus, que nos trouxe a revelação da verdade e da vontade de Deus, que nos ama e nos salva, através dele. Porém é necessário respeitarmos o nosso tempo probatório na terra, andando no temor de Deus, com humildade e na obediência no tempo da nossa carreira passageira, onde deveremos dar testemunho da salvação e vencermos o bom combate da fé, pela submissão e obediência a Deus e a sua palavra. Não devemos nos portar como os indivíduos exaltados e prepotentes, insubmissos às autoridades e às leis de Deus, que se portam com tamanha insolência e desrespeito, como se já estivessem acima até mesmo da própria morte. Quem crê em Jesus recebeu o dom da vida eterna, não entrará em condenação e já passou da morte para a vida, e não precisa mais viver debaixo do medo da morte e do juízo futuro, pois recebeu o testemunho do Filho de Deus e renasceu em espírito para uma nova vida incorruptível. Porém é necessário respeitar o nosso tempo probatório de evidente mortalidade, pois a ressurreição, que primeiro se manifestou em Cristo, ainda não está realizada para todos, mas é uma promessa para um muito breve futuro para aqueles que receberem o Evangelho e permanecerem fiéis na esperança da fé até o fim. Prestem atenção, irmãos, a palavra de Deus nos diz que o temor de Deus e a justiça livram da morte, mas nem mesmo Jesus, antes da sua glorificação, se dava por imortal. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. 2 Timóteo 2:18. Decretos da Fé. Blogspot.com